todas as comunidades. É. Acorda, Brasil. Desperta pra realidade. Vamos parar com essa patifaria. O Brasil pode e vai melhorar. Assim que tem que ser. Basta você, todos, se ligarem. Acorda, Brasil. Aqui fingir é ato rotineiro, banal, normal. Fingir não ver, fingir não saber, ilusionismo mental. Fingir estar enganando, fingir estar enganado. Malandro, otário, coitado, só são mais dois palhaços. O fingimento, maior fisso adquirido. No cérebro dos brasileiros tem um efeito quase irreversível. O professor roubado, fingir ser esforçado. O aluno sempre prejudicado, fingir ser menos interessado. Nos finge mora na Suíça e mora no seco nordeste. Finge que Deus os ouve quando fazem uma prece. Fingimos crer que horário político gratuito da TV não fora pago por ninguém, nem por mim, nem por você. Fingimos ouvir que essa grana saiu do nosso bolso. Melhor assim pra mim, pra você, enfim, melhor para todos. O país do fingimento, onde tudo acaba em acerto. Tudo acontece, mas eu finjo que não vejo. Eu finjo que não. Sem escola, sem sensação. Finjo que não vejo. Pobre louco, eu finjo que não. Mas eu finjo que não. Pobre louco, eu finjo que não. Acorda, Zé. Eu finjo que não vejo. Acorda, Maria. Eu finjo que não. Fingimos acreditar naquele cidadão que por falta de melhor opção o elegemos então. E ele finge governar, finge não roubar. Você finge ser bom de cama, ela que o ama. Finge que ilude, o outro finge que engana. Brasil, uma Hollywood com milhões de artistas contracenando, estrelando filme de miséria, racismo, fome, corrupção, drogas e muita ilusão que é lecionada na televisão. Fingir é bom. Durante uma hora finge que a barriga não dá de fome, pois a novela das oito só termina às nove. A maioria finge não ter consciência pra não ver a falta de competência e decência de uma minoria branca que finge estar em ascendência. É o país do fingimento, onde tudo acaba em acerto. Tudo acontece, mas eu finjo que não vejo. Acreditar, tudo acaba em acerto. De certo você finge não estar entendendo o que eu falo. Brasileiro leva, toma, toma, leva no rabo. Mas nunca vê, nunca tá ligado. Está na hora de parar. Respire por alguns segundos. Vamos lá. De fazer papel de palhaço. Não vou fingir não ver que estou sendo roubado. E que o sistema me quer bem burro e tapado. E que assim fica mais fácil pra manipular. Não sei ler, não sei escrever, mas sei que vou votar na próxima eleição. Não vou fingir que não sei que a TV não passa de um veículo de indução. Sem conto por mês, ninguém sobrevive. Não dá pra pagar a cesta básica, que basicamente vem o arroz e o feijão. Nem vem o pão. É preciso que paremos de bancar os fingidos. É preciso que andemos juntos no mesmo sentido. Leiamos o mesmo livro. Eu já estou cansado de contar entre meu povo os vencidos. Quero o meu povo orgulhoso ao se olhar no espelho. Não quero pela metade se tenho dia e tem inteiro. Camorra vem interferir, mudar o conceito de o que o Brasil mesmo é o país do fingimento. Fique atento, abra o ouvido para o que eu digo. Em Brasil, não finja que está dormindo. Acorda, Zé. É a revolução. Acorda, Maria. Rap nacional, a revolução. Acorda, Brasil. Valeu, João.